coragem, conhece, quer pagar pra entrar. Muitos querem, só leva, difícil me interessar. Só paparazzi no meu show, querendo sempre somar. A minha meta é conquistar o meu espaço no rap. Sem querer ser nem me crescer, mas minha rima compete. Quero mais nação, tô na provocação. Baby, vai então na levada em ação. No máximo respeito, eu te mostro meu talento. Tô com a família, sempre represento. Feroz não nego a voz, tô aqui, escolha nós. Mizzy, a mão pra cima, sempre tô veloz. Da escola dessa vibe, passarela, sou capaz. Sagaz no meu plano, eu sempre quero mais. Hey, baby, eu quebro é tudo, é na estiga. Eu quero ver quem pode com essa mina. Primeira dama na lista, agora se apresenta. Mulher bonita na fita, sempre te enfrenta. Top exclusiva, sucedida, eu quero é mais. Holofotes virados, procurando algo a mais. Subi no palco, tô em casa, dá o gás nesse som. Me dá o mic que eu faço rap do bom. E se tu tá incomodado, então espalha notícia. Tô querendo mais ibope pra toda a família. Mas olha quem diria, agora tu enfrenta a fila pra curtir festa gringa. É tudo nosso, já provei, família, representei. Agora tô aqui curtindo, mostrando pra quem quer ver. Conhece, quer pagar pra entrar.